Quebrei o teprato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor, arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor, eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas, fiz um tipo de aborto e por fim nosso caos acabou, está morto. Jogue a cópia das chaves por debaixo da porta, que é pra não ter motivos de pensar numa volta. Fique junto dos teus, boa sorte a ter. Broke a few dishes, I cleared out the bedroom, I drank all your wine, I dusted my presents from every corner, and packed what was mine. Now my life has been cleaned. You've taken my body, you have taken my soul. Tearing out of my love, till at last our fear is a song that has died. I'm returning my key, it's there on the table, so there won't be a reason to be with you again. Please don't ask yourself why. Best of luck and goodbye. Show the porta, que é pra não ter motivos de pensar numa volta. Fique junto dos teus, boa sorte a Deus, boa sorte a Deus. Best of luck.